Bem-vindo ao Universo Who Podcast. A Christmas Carol, ou O Natal de Carol. Eu só achei estranho porque não tem nenhuma Carol no episódio. É melhor não traduzir. Começou bem. Eu sou o Rod Reis. Eu sou o Breno. Eu sou o Ricardo. Eu sou a Cláudia. E eu sou a Priscila. A Priscila, a senhora Rod Reis, e a Cláudia, que é a pessoa que realmente manda na tardes do Ricardo. Então a gente vai fazer o review do especial de Natal Doctor Who, A Christmas Carol, que foi escrito pelo Moffat, com a participação do Matt Smith como doutor. Amy Pond, quem faz é a Cary Gillan. Arthur Darvill, como Rory. E a gente tem dois convidados especiais, que é o Michael Gambon, que é mais conhecido como Dumbledore, fazendo Kazran Sardik, e a Catherine Jenks, que é uma cantora de ópera bem famosa lá no, na Inglaterra, como a Abigail. Mr. Sardik, we're only asking for one day. Just let her out for Christmas. She loves Christmas. Does she? Oh, does she? I see. Hello? Oh, wakey, wakey. It's Christmas. You know what? I think she's a bit cool about the whole thing. Let her have one day. Let her have Christmas with us. Blimey, Father Christmas, Santa Claus, or, as I've always known him, Jeff. There's no such person as Father Christmas. Oh, yeah. Me and Father Christmas, Frank Sinatra's Hunting Lodge, 1952. See him at the back with a blonde, Albert Einstein, the three of us together. Watch out. Okay? E aí, assim, como o próprio nome diz, todo o enredo do episódio foi bem baseado no conto de Natal do Charles Dickens, né? Com a diferença que ele se passa em outro planeta, que é bem semelhante a uma Inglaterra vitoriana de Charles Dickens mesmo, né? Tem o personagem do Michael Gambon, que seria um Scrooge. O doutor, ele faz meio o papel do fantasma do Natal presente, do passado e do futuro. E, assim, e tem toda aquela questão do velho Hans Zimmer, capitalista... mal-humorado, que odeia as pessoas, e o doutor tentar mudar ele, né, para que esse Kazran Sardik, ele possa salvar uma tripulação de uma nave que está caindo, que é a nave exatamente que a Amy e o Rory estão passando a lua de mel. Então, basicamente é essa história, né, do doutor apelando para o espírito de Natal desse senhor, para que ele se importe com as pessoas e ele consiga ajudar a nave a pousar sem nenhum problema. E aí vão ser 4.000 e... quantos mortos? 4.003 mortos se a nave cai. Eu só tenho uma coisa para falar de começo. Foi o melhor episódio de Natal até agora. É, até porque os concorrentes também, né? Foi o da regeneração do nono pro décimo. Depois teve o Next Doctor, não foi? E o não, teve a viagem dos homens amaldiçoados. É, os dois melhores, até tirando esse, os dois melhores, pra mim, é o primeiro e o terceiro, que é a viagem a regeneração do nono pro décimo, que esqueci o nome, qual é o episódio, e a viagem dos amaldiçoados, que também é muito bom. Ah, esse, o do... A despedida do Tennant, você não conta como de Natal, né? Porque aquele ocasião foi mais a despedida do que o Natal em si. Saiu no ano novo, né? A segunda parte saiu no ano novo. Isso. Então, até o momento, realmente o melhor de Natal, né? Ah, sim. Eu acho. Melhor que muitos episódios da temporada regular, inclusive. Eu acho assim, você vê que o Matt Smith, ele já é dono do personagem. Ele tá muito mais à vontade no papel. O Moffat, ele... escreve pro Matt Smith, ele não escreve mais pro um doutor genérico, né? Você vê que, não, que a quinta temporada foi muito a adaptação ao novo doutor, à nova equipe, ao Moffat dentro da série. E outra, parece que esse episódio foi realmente um divisor de águas no Doctor Who, porque mudaram o produtor, mudou o designer, mudou, assim, você vê os créditos, tem no mínimo 20 pessoas que são novas na produção. A equipe técnica mudou toda, então, né? A partir desse... Você pode ver como essa produção, eu achei que foi muito bem trabalhada, com um cuidado bastante grande, né, comparado com o que a gente viu na quinta temporada. É, o que falaram também foi que a BBC acabou liberando mais verba pra esse episódio, né? Mas isso não, realmente não via sem folgar nenhum. Foi o que falaram. É, eu achei que teve muito mais computação do que, por exemplo, um episódio normal. É, eu acho que não teve nenhum episódio da quinta temporada, ou até dos anteriores, com tanta computação gráfica que nem esse. É verdade. E a audiência acabou pagando, né? A audiência do episódio foi considerada excelente. Deu uma audiência de 10 milhões e 300 mil espectadores na primeira exibição. E a despedida do Tenna, ano passado, deu 10 milhões e 400 mil. Ou seja, 100 mil a menos, numa ocasião bem menos chamativa, né? Principalmente porque o Tennant estava aparecendo na TV inglesa, né, a 3x4, né? Eu vi um link uma vez que o Tennant apareceu no intervalo de 5 ou 6 meses, ele fez quase 80 aparições, sem contar os episódios especiais. Ou seja, estava muito massificado dentro da sociedade britânica que o Doutor estava mudando, do 10º para o 11º. Agora nem tanto. E só teve uma queda de audiência tão pequena, sinal que criou fidelidade no público. Isso, né? E pode ser que essa maior dê mais liberdade à app do Moffat na segunda metade da sexta temporada, né? Que a primeira já foi gravada, mas pode ser que a segunda, atitude, ele tenha mais liberdade, algo assim, pode ser que sejam boas mudanças, né? Ô Breno, você sabe se a grana ele continua a mesma para produzir a temporada ou eles aumentaram? É, isso, a última vez que eu tinha visto é que a grana continuaria a mesma. Inclusive tinha cortado aspectos técnicos, o salário do próprio Smith caiu em relação ao Tennant, mas isso mal pelo reconhecimento do ator e tudo. Mas até o momento não tinha falado nada sobre a reverba pra produção, nada. Eu queria dizer que gostei muito do episódio. Esse episódio realmente foi muito encantador, muito emotivo. E quando vocês falaram que mudou a produção, aquela coisa toda, né? Eu achei interessante o seguinte. Não teve, assim, muita aventura, muito monstro, muito aquela coisa do Doctor Who, né? Eu achei mais assim, mexeu mesmo com a nossa emoção. Eu achei, gostei muito. Eu achei um episódio muito triste também. Mas pra data também, né, Cláudio? Pra data, eu achei Natal. Que retratou o Natal, a simbologia toda do Natal, né, aquela coisa dos peixes, do cristianismo, eu gostei muito. Muito bom mesmo. Não, eu acho que, vocês estão falando de grana, acho que mesmo eles não tendo muito a verba, não ter aumentado, mas eu tô achando mais bem produzido, assim, não é tão... monstro tosqueira, igual a gente estava acostumado a ver Doctor. E eu acho que talvez esse negócio da audiência, como essa última temporada, ela foi... Eu acho que eles ganharam um público mais adolescente, um outro tipo de público mais novo, que antes talvez não se interessasse tanto, porque como é uma série antiga, aquela coisa que a gente sabe que a família toda assiste, então eu acho que as pessoas mais uma faixa etária mais elevada, mais velha, assim, né? As pessoas mais velhas estavam mais acostumadas e eu acho que eles estão ganhando um público mais novo agora com essa última temporada. Não sei. E o episódio de Natal, eu achei que foi uma história de Natal bem contada, assim, com todos os elementos que a gente espera de uma história de Natal mesmo, né? Essa emoção toda, talvez por isso não tanta aventura, porque talvez... fugiria do tema, mas essa coisa do espírito natalino e de quem não tem, de tentar despertar, eu achei ok, eu gostei. É, foi um episódio que nem o Moffat falou que não foi só pra fã de Doctor Who, né? Foi pra grande audiência que liga seu televisor no Natal e quer ver uma programação natalina. E eu achei que isso foi perfeito. Assim, um episódio... de Doctor Who de Natal com o tema 100% natalino. É, e comovente, né? Foi comovente o episódio. Não, eu assim... Chorou, pode dizer. Eu me segurei pra não chorar muito. Não, ele fez uma revisita aos discos, né? E revisitar os discos, acho que não tem como dar errado. Ainda mais na, do Mofá como morreu, então acho que... Ele falou o caminho mais seguro pra não errar. Contra o Charles Dickens, revisitado por Mofá, acho que pra dar errado só se a tragédia acontecer agora. É... E o doutor, ele já encontrou com o Charles Dickens, né? E nós vimos isso. Então ele conhece o conto e ele soube usar o conto pra tentar convencer o velho lá a mexer nos controles, tudo, pra salvar o pessoal da nave. Por tabela, ele acabou mudando o velho, né? É verdade. Assim, eu acho que até gerou uma grande polêmica, que eu acho que a gente podia entrar nisso agora, que aí eu quero perguntar pra vocês... Pondo de lado toda a questão natalina, o pessoal, muita gente odiou esse episódio porque foi dito que o Moffat jogou fora conceitos de viagem no tempo para ser contada uma história, né? E aí eu queria saber o que vocês acharam, tipo, porque o velho Kazran, ele encontra a versão dele menina, eles se abraçam, né? O próprio doutor, ele mudou o passado dele, então mudou tanto que os controles lá, que isomórficos, que reconheceriam ele, não reconheceram mais, tamanha a mudança que foi feita. Então eu queria saber a opinião de vocês. Bem, Dr. Who sempre brincou muito bem com viagem no tempo e sempre fez a coisa da maneira certa. Né, conseguiu fazer sem fazer malabarismos mil e fazer a coisa encaixar e cumprir a viagem do tempo não ser o fim em si, mas ser o meio de contar uma boa história, uma bela história. Eu acho que ficou muito bem, assim, tudo bem. Star Trek em 2009, no filme, eles quebraram aquele conceito que achavam que vai encontrar... Quando o Spock velho e o Spock novo se encontram... vai acontecer? Não. Se encontram lá, batem papo, se cumprimentam... Oi, tudo bem? Conversa... Quebraram esse paradigma. Viagem no tempo não tem nada... Não existe nenhum lugar escrito... Que qualquer viagem temporal... Assim, a versão velha e a versão nova não podem se encontrar. Eu acho que ele quebrou, assim, algumas coisas de Doctor Who mesmo, né? Quebrou algumas coisas de Doctor Who, por exemplo, da primeira temporada. Quando o nono doutor volta com a Rose naquele episódio de Father's Day e ele mesmo encontra e some, acaba fazendo aquela fissura no tempo e vem aqueles... Sei lá, parece uns Nazgûl, não sei. Acho que é porque eu tô com o Senhor dos Anéis na cabeça. É, parece uns Nazgûl, vem lá pra fazer lá e vem matar todo mundo. São os Reapers. Reapers, isso mesmo. Eles mesmos. E agora não fez. O fama radical vai chiar, com certeza. Vai dizer que quebraram a continuidade, que isso não foi feito. Eu, sinceramente, eu acho que subverteu por um ótimo motivo. E pra contar uma história muito bem contada. Então, pra mim, não faz diferença não. O que eu vi falando, reclamando, foram alguns pontos. Primeiro foi que ele quebrou a regra de que o doutor não pode sair de um evento que já tenha começado a ocorrer, né? Fica fixo naquele evento, ele não pode fugir, como foi aquele que aparece o demônio no poço, tudo, que Rose fala pro doutor pra fugirem, e ele fala que não tem como mais, que já iniciou os eventos, que agora ele só pode sair quando resolver a anomalia. Mas eu acho que nesse caso o que ocorreu foi que o doutor se manteve no evento. Ele só fez viajar na linha temporal do próprio evento. Então não acho que seja algo assim tão fora da regra de Doctor Who. Além do mais, se parar pra pensar nisso, foi uma regra estada por outro roteirista. Eu acho que Moffat poste um pouco nisso, claro, sem extrapolar. Eu acho que ele tem liberdade pra fazer o episódio. E outra também foi que a relação a esse Pox, né, do velho encontrando com o novo, do Kazran, o menino, e que já foi trabalhado em outro episódio do Moffat também, o Blink, né, que o doutor só fica sabendo as coisas no futuro, porque o Delsado anota e passa pelos easter eggs do DVD. Então, ou seja, não é uma ideia nova do Moffat que surgiu agora nesse episódio, é algo que ele já vinha trabalhando, e que não pode se dizer surpreendido com isso. Uma licença poética de Natal, que eu acho que tem que ser muito nazi pra poder ignorar isso no Natal. E o Moffat foi quem inventou o Wibbly Wobbly Time Wime, né? Exato. É o melhor termo pra explicar o que aconteceu nessa história de Natal. Um wibbly wobbly, time wime. Pô, não tem o que explicar. Doctor Who não pede só, até se pedisse a ser a série mais chata do planeta. É, então. E aí o pessoal fica querendo ser xiita numa série onde tem um alienígena que viaja no tempo, uma cabine policial, sabe? Assim, eu acho que é muito difícil uma série que dura tanto tempo se manter 100% coerente dentro do que ela se propõe, né? São muitos roteiristas. Então, o próprio T. Davis, ele já quebra várias coisas que foram estabelecidas antes, né? Sim. E de forma a melhorar o programa, de forma a ser benéfico, né? Por exemplo, passou no episódio a questão dos controles isomórficos, né? Teve um episódio do Tom Baker em que foi dito que só ele poderia pilotar a TARDIS, né? Que a TARDIS teria controles isomórficos. Só que no Journey's End, todo mundo que tá lá pilota a TARDIS, né? E aí... Inclusive a Riversong pilota a TARDIS sozinha, né? Na cidade. É, já então... Entrevista, mas acontece, né? Aham, uhum. E foi uma cena muito foda, tipo, de você assistir, né? Todo mundo lá pilotando a TARDIS pra rebocar a Terra, sabe? Tipo assim, foi por um bom motivo. Acredito que ele não quebrou as regras, Doutor Who. Ele andou na fronteira. Uhum. É, e o próprio Doutor, ele pode quebrar as próprias regras. Isso, se eu não me engano, o Moffat falou no Confidential desse episódio. Eu não assisti, isso. Mas se eu não me engano, ele falou algo assim. E outra coisa é, esses momentos em que ele quebra as regras do programa, acho que são os momentos que, inclusive, na memória, são os mais marcantes. Então, eu acho que se foi um bom episódio, se foi um roteiro costurado, eu acho que se brincou um pouco com a lealdade das regras, acho que tem que se relevar com certeza. Não é algo que vai ser recorrente, eu espero, né? Não, assim, e o Moffat, ele é o que tem mais autoridade hoje em dia pra brincar com essa questão de viagem no tempo. Eu acho que ele não leva a sério, então acho que as pessoas não deveriam levar a sério, porque o próprio Moffat não leva a sério isso, né? Tanto você vê com a forma que ele brinca com o cara vendo uma gravação dele criança, e de repente o doutor aparece lá na gravação, e aí começa a mudar. Pegar a senha, aí ele volta, pega a senha, ele volta. Exatamente. É, então, sabe, tipo, você vê que o doutor toda hora tá indo e voltando, e você não vê isso nos episódios, porque você vê ele entrando no... Ele viaja no tempo, aparece, tipo, ele aparece na França, na Revolução Francesa, e ele fica por lá, e aí acontece a aventura. O Moffat, ele faz essa coisa, tipo, no meio do episódio, de repente o doutor viaja pra um ponto e volta, e vai pra frente, vai pra trás. Assim, ele não foi... Não é uma coisa aleatória. Primeiro é porque... Pra conseguir o objetivo do episódio, que era o velho lá ter o espírito de Natal, ele precisava mudar o que tinha acontecido durante a vida. Só que ele mudou e a pessoa tava assistindo a mudança. Ele não foi lá no passado, mudou e apareceu hoje e como é o nome dele? No que mudou o passado, o velho lá. Cedric. É. E que ele não se lembrava de nada ou não sabia. Então não é que ele interferiu na vida daquela pessoa sem aquela pessoa saber e tipo apagou e eu tenho uma vida nova e não sei de nada disso. Ele estava assistindo tudo isso, acompanhando toda a própria mudança dele. E ele estava gostando, né? E ele estava motivado, não é? Ele falou, quando ele fala a senha, participa daquela coisa toda dele, da vida dele, né? E quando ele diz pra ele, menino, e pro doutor, corram, corram. Naquela parte que eles estão naquela parte resfriada, né? É. Ele vira espectador da própria vida, né? Ele se contagia com o que tá acontecendo. E torcendo pra aquilo dar certo, né? Aquela coisa... Isso, já sabe o que aconteceu, porque é o passado dele, mas tá sendo reescrito naquela hora, então ele fica numa situação complicada. É, e dá a impressão de que as lembranças vão entrando nele exatamente na hora que elas estão correndo, né? Tanto porque enquanto o doutor estava interagindo com ele criança, ele estava ficando bom. Quando ele mais adulto descobre a doença do amor dele, ele fica ranzinza de novo, né? É o efeito imediato no... E até o quadro, que antes era o quadro da mulher, depois vira o quadro do pai dele, né? Volta é, pro lado do pai. Não, e outra coisa, a frase efeito do Moffat, desde a primeira, do primeiro episódio da sexta temporada que vem sendo batida, é o tempo é reescrito. Ou seja, não importa como, não empenho. O tempo pode ser reescrito. E a própria Amy relembra isso nesse episódio, acho que justamente pra bater essa tecla de que viaje um pouco, o tempo pode ser reescrito. Sir Holograms, projections like me. Who are they? The people on the ship up there, the ones that you're gonna let die tonight. Why are they singing? For their lives. Which one's Abigail? The doctor told me. Did he now? Well, he doesn't hold back, you know the doctor. How do I? I never met him before tonight. Oh, I seem to have known him all my life. How? Why? You're the only person who can let that ship land. He was trying to turn you into a nicer person. He was trying to do it nicely. He's changed my past my whole life. Time can be rewritten. You tell the doctor. Tell him from me. People count. É que assim, parece que na era T. Davis foi um pouco colocado demais essa noção de que não, né, não pode ser reescrito, mas eu acho que, ao meu ver, certos pontos são fixos, né, certas coisas têm que acontecer e não vão mudar. Mas, tirando esses pontos, o doutor, o próprio David Tennant, acho que ele, quando ele encontra a Martha, né, ele fala, tipo, que ele pode mudar as coisas e assim, e só que é um truque difícil de fazer. E o doutor, ele é tão foda que ele manipula essas regras de acordo com a vontade dele. E muito mais o Matt Smith, que é um doutor que não se preocupa muito com as consequências, né? Ele é muito mais do que o David Tennant. Ele não tá muito aí pro... Ele não tem muitos escrúpulos pra não posso fazer isso, tipo... Né, eu acho que talvez o décimo doutor não fizesse o que o Matt Smith fez. O Matt Smith é um doutor sem freios, né? Não, totalmente. É. E assim, ele é um doutor velho que age como uma criança sem freios. Isso. O Tennant era um por que fazer isso? E o Matt Smith é um por que não fazer isso, né? É, isso mesmo. É, porque teve aquele que ele foi pra Marte, que ele tenta salvar, né? Isso, aí ele tenta viver a história e Adelaide acaba se matando. Aquele drama, eu fico imaginando agora falando, comecei a divagar como é que o Matt Smith interagiria com uma situação como aquela. É, ele ia tentar convencer o velho lá na conversa. Ele ia ficar argumentando, talvez ele não mudasse o passado dele, mas ele ia tentar, acho que, porque o Matt Smith, ele tentava, o Tennant, ele era sempre na conversa, né, ele era muito bom de argumento, o Matt Smith já vai, faz mais coisas, assim, ele não mede muita consequência. O Matt Smith, ele manipula muito mais as pessoas. Não, eu acho que o Matt Smith, ele manipula muito mais as pessoas. Não, eu acho que o doutor tinha muito mais poder com o argumento. E o Matt Smith vai fazendo e vai resolvendo conforme vai acontecendo, e ele vai faz, e o Tennant não, o Tennant, eu acho que ele era muito mais de pegar e falando, né, e pegar pelo assim, emocional. Eu concordo com você em parte, mas eu acho que o Matt Smith, ele engana mais as pessoas, ele manipula as pessoas, assim, ele se faz, ele naquela coisa tipo de falar um monte de coisa ao mesmo tempo e fazer uma brincadeira, né? Sabe, falar uma coisa que não tem nada a ver, sabe? Falar um monte de coisa sem sentido. O Tennant era mais verdadeiro e ele é mais truqueiro. É a diferença de um adulto pra uma criança. É assim, ele, e isso que eu tô falando, não é de uma forma maldosa, é de uma forma ingênua, é, né? É divertido. Você viu hoje ele falando com a Amy, quando ele pega aquele telefone bizarro, ela liga? Eles se falam. A primeira vez que ela tá dentro da nave, ela fala, ele fala, tem isso aqui. Aí, nem exatamente o que eu falo, ela vê, você tá mentindo, né? Aí ele, completamente. É, então, é bem por aí mesmo. Bem jeito dele. Se fala isso, por exemplo, pro David Tennant, ele vai dizer, tá mentindo? Não, de forma alguma. O Matt Smith, eu acho que ele consegue ser muito mais assim, e tudo isso eu falo com admiração, porque eu já tô, desde a temporada passada, eu já tô no modo Matt Smith, sem ignorar tudo que o David Tennant fez pela série, mas eu já sou 100% Matt Smith no papel, né? O próprio Tennant falou isso, né, que o melhor doutor vai ser sempre o próximo, né, que daqui a uma temporada vocês nem vão dar mais quem é Tenã. Já vão estar apaixonados pelo novo doutor. Ah, e sempre foi assim, né? As gerações, elas vão mudando de acordo com os doutores. Cada geração tem o seu doutor, né? E muita gente ainda acha que não, o Tenã é o melhor, mas eu já escuto muitas pessoas, inclusive a Priscila é uma delas, eu escuto muitas pessoas já falar que, pessoas que começaram a acompanhar a série na quinta temporada, falar que o Matt Smith é o melhor doutor. Exato, é porque a quinta temporada também o Tenan já tava naquela fase depressiva dele, aquela fase tá um porre já. Ah, ele já tava emo. É. A quarta, o final da quarta, né? Aham, é. A melhor temporada dele é a segunda e a terceira, de longe. Eu lembrei que o Tom Baker, naquela Genesis of the Daleks, os próprios Time Lords mandam ele pro passado pra mudar, pra acabar com a existência dos Daleks no nascimento deles, né? Isso. Então, se aquilo não é mudar o passado de uma raça inteira, né? Não sei o que é. Ele ia fazer um genocídio de uma raça inteira e o doutor só não fez isso por piedade dos Daleks. Can I have new memories? Merry Christmas, Doctor! Where to this time? Did I mention at any point all of time and space? Outra coisa que eu ouvi o pessoal chiando, eu queria também saber a opinião de vocês, é sobre a questão de que quando eles pegam a Abigail, eles tiram ela do gelo e eles levam o tubarão lá pro céu, né, pra libertar ele e tal, eles colocam ela de volta no freezer. E aí sempre, assim, aí é meio estabelecido que toda véspera de Natal eles libertam ela e eles passam o dia juntos, né, e viajam, tipo, foram pra Nova York, foram pro Egito, Paris, Austrália. Pra Austrália, pra Roma, foram até pra Hollywood, né, onde o doutor casou com a Marilyn Monroe. Isso, essa ocasião entra no artigo da Marilyn na Wikipédia. Alguém alterou, algum fã do programa alterou e colocou que ela fica com um desconhecido de gravata borboleta numa noite de 1952. Que ótimo! Mas que o casamento não tinha sido confirmado porque não tinha sido numa capela. Muito bom. E aí fica nessa, né, de que depois, assim, foi muito legal, mas agora volte pro freezer. Aí, né, sempre. E aí, vale falar também que dentro dessa sequência, né, você vê pelas fotos do que aconteceu, aparece o doutor usando o cachecol do Tom Baker e o Fez, né? Inclusive, a cena que ele usa o cachecol é quando justamente o contador dela cai pra 4 dias. Olha. Não reparei o cachecol, não. Eu percebi de um cachecol, mas não reparei que era o cachecol do Tom Baker. É igual, é. A criança, o molequinho também usa junto com eles. E aí, assim, por que que o doutor não libertou ela e deixou ela fora, né? Sendo que ele não sabia que ela tinha poucos dias de vida. E assim, por que que ele não se preocupou em libertar todo o resto do povo que tava lá? Se ele tivesse com a dona do lado, a dona tinha feito ele libertar todo mundo, né? A dona fez ele libertar o Zoo de todos. Mas aí, no caso, era o Tenant, que era o décimo, era no décimo doutor. Mas vocês acham que isso foi tipo, uma falha? Eu acho que vai mais pelo que é o Matt Smith, pelo que é o 11º doutor. Ele não. Ele se preocupa com as pessoas, né? Mas não é aquela coisa do que o Tenant tinha, né? Não era a forma como era antigamente, como ele, era o Tenant. Ele deixou acontecer, né? Não, eu acho que ali, aquela ocasião, foi porque ele tava focado em mudar Kazran. Eu acho que ele achou que se mudasse o velho, mudaria o futuro, e no futuro ele não continuaria nesse ramo de congelar pessoas, né? Ele poderia ter mudado, largado do pai, libertado todas as pessoas e felizes para sempre. Ele foi mais pensando nisso, em mudar o velho de mal para bom, e sendo um velho bom, ele não faria mais isso, né, de congelar pessoas. Não, eu acho também que é porque é isso que, como é o Matt Smith, que ele não se importa tanto assim também como era o Tenant. E também porque aí ele teria mudado realmente o passado, né? E outra coisa, a menina, quando eles, a primeira vez que eles descongelaram ela, eu acho que o contador estava no de 9 para 8 ou de 8 para 7. E na realidade, ele fez isso, era um dia seguido do outro, não é que passava um ano. Ele voltava lá sempre no dia seguinte e sempre ele voltava na véspera de Natal. Nisso, o contador ia diminuindo. Se ele deixasse ela fora do gelo e não tivesse voltado no dia seguinte, ele não voltasse e não fosse a véspera de Natal, eles só iriam descobrir antes que ela ia morrer antes de se cumprir o que precisava, que era mudar o passado do... Ai, esqueço o nome do velho. Caso, né? Caso não. Caso. Não, mas o doutor não sabia disso, então, né? Então, não sabia. Mas não, mas eu acho que foi um pouco falha de roteiro, mas por outro lado, é assim, é uma puta coincidência, porque ela tinha, vai, uma semana de vida, só que foi justamente quando foi os dias que ele ficou tirando ela do gelo, porque teve uma hora que ele falou pro menino, ah, é até amanhã, quer dizer, até daqui a um ano. Porque no dia seguinte ele voltava e já era a véspera de Natal de novo. Até que quando faltava um dia só, ela falou pro menino. Quer dizer, que aí já era um homem, né? Ó, eu acho que a questão toda é, a história foi escrita pra ser assim, e funciona do jeito que é, né? Eu acho que a questão toda não é o doutor libertar essas pessoas... Essas pessoas, eu acredito que depois que o velho ficou bom no final, ele libertou aquelas pessoas. E outra, a própria Abigail, ela quis voltar, talvez porque ela sabia que a família tinha ela como uma segurança de que, né, pegou dinheiro emprestado e ela tá lá porque foi o acordo que a família fez. Então a própria Abigail admitiu isso, e a questão toda deles voltarem na véspera de Natal foi o menino que quis, né, o Kazuran mais novo, que falou, ah, vamos então combinar que a gente vai passar toda a véspera de Natal fazendo alguma coisa. E também o próprio doutor queria mudar a relação do velho com a data, então foi uma coisa conveniente, porque ele queria mudar a relação do velho com o Natal, e o menino sugeriu que voltasse toda a véspera de Natal, né? E outro, em relação às pessoas, no final, o velho mudou o suficiente pra libertar a amada dele no último dia. Eu acho que ele mudou o suficiente pra libertar todo mundo de novo das cápsulas, né? Eu ouvi também o pessoal reclamando, por que o doutor não voltou no tempo pra curar ela, né? Porque era necessário que tudo que aconteceu acontecesse pra ele mudar, né? E acho que vários episódios mostrou que as pessoas morrem, né? Certas pessoas vão morrer. Ele não vai salvar a humanidade inteira, ele não vai salvar o universo inteiro, né? Se ele for pensar, tipo, então ele tem que salvar as pessoas da nave, ele tem que salvar as pessoas que estão congeladas, ele tem que salvar o velho, tem que salvar a criança. Ia perder muito foco, achar que o doutor, ele tem que fazer isso, né? O Moffat, a história que o Moffat quis contar, e a história do doutor tentando fazer o velho se comover com o Natal e fazer, tipo, aquela criança que foi influenciada pelo doutor aparecer naquele velho, né? Isso que é a mensagem. Então, todas essas pessoas achando pelo em ovo, assim, a pessoa pode até não ter gostado tanto por uma razão ou outra, pode achei chato o episódio, mas acho importante a pessoa olhar pro lugar certo na hora de falar do episódio, né? O que é importante? Sabe, tipo assim, ser coerente na viagem do tempo, ou um episódio de Natal ser emocionante e mostrar o que acontece que as pessoas mudam, né? Sabe, o velho falar assim, ninguém é importante e na verdade todo mundo é importante. Então, o que é importante? Sabe, discutir física quântica de Doctor Who ou se emocionar com o episódio de Natal? O pessoal fica procurando problema com coisas pequenas do roteiro, como a viagem no tempo e outras novidades do Moffat, mas esquece também que isso faz parte, isso é pra levar, ele salvar a Abigail da morte não teria sentido, porque realmente ele poderia fazer por outras pessoas, fazer isso logo no Natal pra mudar a história, não teria sentido, não encaixaria no roteiro. É uma coisa que estão procurando o que falar do episódio, né? Não, e se o doutor salvasse todo mundo, ele não ia precisar mudar o velho pra ser um episódio de Natal, que o objetivo era o espírito de Natal, esse senhor ter esse espírito de Natal. Você chega, o doutor, salva Abigail, salva todo mundo que tá congelado, salva a nave, salva todo mundo, não precisava mudar o velho e não tinha por que ser um episódio de Natal. Pra que usar... A história, se basear na história do Charles Dickens e contar, fazer. Podia encaixar isso como um especial em qualquer outro lugar, ou fazer um episódio em duas partes. Centro mesmo era a mudança, tentar mudar o Cedric, E você vê que nem o a Amy Pond, nem o Rory apareceram tanto no episódio. É. Né? Ficou mais centrado no senhor, em tentar mudá-lo, aquela coisa toda. E não em salvar a... Salvar a Abigail e salvar aquelas pessoas todas. É porque salvar o Rory, salvar a Amy e o Rory era a consequência. Era a consequência. Salvar a polícia M e o Centurião Rory, né? É, salvar a policial M e o Centurião Rory. Não, isso foi até novidade, porque os corpos não aparecem tanto no episódio de Natal, né? Se for reparar, o Viagem dos Malditos, né, dos Condenados, eles não aparecem. No Dex Doctor eles não aparecem. Na Despedida de Tenant também não apareceram. Então, o episódio de Natal é focado justamente no Doutor e no problema que ele enfrenta no Natal. É aquele negócio, né? O Doutor todo mundo conhece dentro da cultura pop britânica. É, eles fazem um episódio também focado para um período de Natal, um episódio natalino, não sei o quê. E eles vão falar para pessoas que não acompanham a série também. Quem tem muita gente que senta, liga a TV para ver, vamos ver hoje no especial do Doctor Who, vamos ver, do Doutor, vamos ver. Eles sabem quem é o Doutor. Mas vai ter que, se eles começarem a viajar muito em cima do Rory e da Amy, você não vai saber quem é. Muitos dos que vão sentar e assistir não vão saber quem eles são. Quem são esses dois? Muitos já devem ter se chocado, não entendido muito bem. Peraí, esses dois estão casados? Talvez alguns lembrem da Amy, que viram alguma coisa no início do ano, que viram no noticiário. Ah, nova companheira do Doutor, é uma moça branquinha, ruiva, chamada M. Pond, beleza. E ela tá casada, seu caso. Mas aí tá, o foco não é esse, o foco é o Doutor. Também pra atrair, que também vamos olhar por esse lado, também é uma maneira deles atraírem mais público, né? É, tem pra público. Ela, tem episódio que é pra fã, que eles fazem pro fã de Doctor, aquele que assiste tudo, sabe da história, e tem os pro grande público, né? O mais genérico, assim. Esse é um. É. Inclusive. Ah, é, recentemente teve o do Og, que foi para o público geral, aquilo ali, para quem quer conhecer Doctor Who, aquilo ali. E em seguida, o finale duplo, que foi cheio de referências à mitologia da série, que foi para quem é fã, justamente, né? Uhum. Não, e o próprio. É, quando o Matt Smith apareceu na Sarah Jane, né? Que foi um episódio totalmente para fã. E apesar de ser a Sarah Jane ser uma série para um público mais infantil, infanto-juvenil, a participação do Doutor falando das acompanhantes antigas, tudo, foi para fã velho. E quem não se emocionou nesse episódio, quem não se emocionou com naquele final, o velho encontrando a versão dele, e a versão dele mais jovem chorando, e vendo o que ele se tornou, né? Ele se tornou o pai dele, é um robô. Quem não chorou com isso é o próprio velho, né? É, exatamente. São pessoas amarguradas. São pessoas que precisam ter mais Natal no seu coração. Precisam de um Doutor em sua vida. Uhum. São pessoas que têm uma pedra no lendo do peito, pompa. Eu chorei as três vezes que assisti. Eu chorei assistindo sem legenda, com a legenda e depois com a legenda em português. Já sabia o que ia acontecer. Né? Assim, você pode até ter achado meio piegas a Catherine Jenks cantando pro tubarão, né? Mas Natal é brega. Fazendo a chave de fenda como microfone. É, então. Eu acho tanto bem brega. Bem, mas tanto a música do final quanto a música do tubarão achei que foram bonitas músicas. Uhum, e você sabe que quando ela canta pro tubarão, ela fala do silêncio, né? Não, quando ela canta no final também que ela fala. Uhum, e quando as pessoas cantam, as pessoas hologramas cantam pro Khazra, é Silent Night. É, Silent Night. Então, sim, são referências ao silêncio, que vai ser o tema da próxima temporada. Ainda mais tratando de Moffat, ele adora deixar essas dicas em episódios anteriores do plot da temporada, né? Nada como ter encaixado com ele, né? Noite Feliz, talvez seja a música de Natal, uma das mais conhecidas, né? Todo mundo conhece. É, só que pouca gente sabe que é Silent Night. O inglês é Silent Night. Em inglês, né? Acaba perdendo a referência. Não, e encaixou muito bem pra fazer a referência, né? Uhum. Você fica achando que é a musiquinha conhecida de Natal, mas na verdade tá aí por toda a engenhosidade de encaixar a música no episódio com o tema da temporada, né? É. Não, e aí você vai falar, ah, mas é a ela cantando pra tudo dar certo, né? Ah, que brega. Mas é, o Mofá, ele faz isso. Ele faz magia travestida de ciência, né? Ele faz tudo o que poderia ser magia, né? Mas é tudo explicado pela ciência, né? Os cristais da neblina, o som, ele reverbera. A carga elétrica. Acalma o céu, né? Isso, não, e outra coisa assim que eu reparei também é que onda de peixe voador, tubarão voador, faltou só um golfinho voador, né? Pra fazer referência ao mochileiro, né? Putz, pode crer. Eu tava querendo que o Arrigo Barnabé cantasse. Tubarões voadores? Mas é isso, putz, você coloca o Dumbledore no episódio, assim, quer que fica mais com cara de Harry Potter? Mesmo. É, assim, tipo, aquela... A chave de fenda sônica do doutor, ela é a própria varinha dele. É, e por mais que falem que atores famosos do Doctor Who atrapalham um pouco o foco do episódio, mas eu acho que esse episódio sem o Michael Gambon não seria o mesmo episódio. Não. Precisa ter, da mesma forma que o episódio do Van Gogh precisava ter aquele ator fudido pra dar um outro nível naquela cena, todas as cenas do Michael Gambon foram perfeitas, né? Ele fazendo o velho rabugento, depois você ele, não acreditava. Se transformando, foi perfeito aquilo. Inclusive o próprio menininho também foi ótimo e até a própria Jenkins também, assim, pra o que tinha sido a Kylie Minogue no outro especial, ela foi excelente, né? Ela conseguiu atuar bem, né? E diferente da Kylie Minogue, ela foi escalada pra cantar, né? Porque as habilidades de cantora dela seriam essenciais pro episódio funcionar. E eu acho que isso também é um diretor bom, né? Um diretor bom que conseguiu dirigir os atores de uma forma que tudo funcionou bem. Assim, interessante que a Caroline Jenkins estava preocupada, né? A gente viu no uma das notícias que foi colocada no Universo Hulk, ela estava preocupada se ela ia atuar, ela não estava preparada, não é atriz, ela é cantora. E ela trabalhou muito bem, tá? Ótimo. Acho que ela, não só o momento dela cantar, que ficou muito bonito, e foi parte importante da história, mas para ela ali trabalhou como atriz ali, dentro das animações, ela foi ótima. Ela cantou bem, atuou bem. E ele enfeitou muito bem o episódio, né? Olha, eu gostei da voz. Eu achei, quando assisti e vi o rosto, eu falei assim, gente, eu conheço esse ator. Um ator inglês, né, tal. Eu fiquei olhando. E quando ele começou a falar aquela voz meio cavernosa, eu falei assim, Ricardo, muito bom ator. Né, atuando muito bem. E depois que a gente viu, você ainda vendo o episódio? Eu falei pra você que tava muito... Eu falei, muito esse cara me parecido. Parece familiar. Aí quando ele olhou olhos, nos né? créditos... O Dumbledore tem aquela barba que começa abaixo dos olhos e vai até até o joelho, então não dá pra ver muitas vezes a expressão. Pela voz, pelos olhos, me pareceu familiar. É, mas assim, muito bem, muito boa a atuação dele. E a Catherine Jenkins? A cantora. Ela é uma cantora lírica, né? Eu gostei da atuação dela, mas ela é mais cantora, então a expressão era só rindo, né? Aquela coisa toda. O que eu comentei quando eu tava vendo com o Ricardo pela segunda vez o episódio, que ela, na quarta vez, ele fala, ela repara que o menino tinha crescido. As primeiras vezes, ela falava, doctor. E depois ela falou... Chamou ele, né? Cedric. Aí ela... Eu achei isso o nome dele. Eu achei isso... Reparei isso, nesse aspecto também. Mas é porque até o menino só cresce depois realmente da quarta vez, né? Ele fica... Dos 12 aos 16 anos, ele fica com a mesma cara. Aí no 17 ele vira aquele pessoa. Foi quando ela reparou, né? Ela tem um... Sensor de homem. Legal, vocês repararam que o doutor tentou usar o papel psíquico com um garoto e não deu certo? É porque o que deu a entender é que certas mentiras são muito grandes até pro papel, né? Ele contar que é uma responsável certificado universalmente, acho que é muita mentira, né? If we use your aerial to boost a signal, set up a resonation pattern between the two halves. Oh, come on, that would work. My screwdriver, coolest bit of kit on this planet. Coolest two bits, it could do it. Well, my screwdriver is still trying to repair. It's signaling itself. We use the signal, but we send something else. Waltz and what? Well, Waltz. I'm sorry, Kazran. Too young. Don't understand. We need to transmit something into the cloud belt, something we know works. We need her to sing. O Matt Smith, ele é uma força da natureza. Entre as várias diferenças dele com e do Tennant, ele é muito corporal. É assim, ele sai andando rápido, vira, dá, sabe? Ele cai da chaminé. Então ele é muito presente, ele fica muito presente no episódio por causa dessa do corporal dele, né? Ele não é tão expressivo de rosto. O rosto dele não tem tantas expressões. Quase nenhuma. Ele é mais... Ele é mais palhaço. Ele é um ator muito físico. O jeito que ele anda é peculiar. O jeito que ele mexe com as mãos é peculiar. É que eu acho que ele é mais de comédia. O Tennant, ele é mais do drama, um ator mais dramático, aquela coisa pesadona e tal. O Matt Smith, eu acho que ele tem muito... Ele é muito... O trapalhão mesmo, assim, de comédia, sabe? Pastelão, que leva a torta na cara e tá tudo bem, e se joga no chão. É, ele é o hoje, assim... Hoje eu gravei também sobre outra coisa completamente diferente. Gravei um podcast hoje sobre Seinfeld. Ele me lembra muito no Seinfeld do Kramer. Que é extremamente corporal. Só que o Kramer é extremo, né? Mas o Kramer é aquele que você ri dele sem ele falar nada, né? Mas ele me lembra muito nisso, o Kramer. Só que ele usa muito de fala também, gesticula, tem o gestual dele, que é muito marcante. Não, e as falas que o Moffat escreve pra ele são muito boas. E ele tem um timing de colocar comédia nessas falas, de falar tudo que é escrito pra ele é bem feito. Ele, assim, não tem como negar que ele é um puta ator, né? E ele entrega pra gente aquilo lá bem feito. Todas o que o Moffat tem na cabeça é... E pode ver, é muito diferente o Moffat escrevendo pro Tennant do que... É o mesmo Moffat. Só que você vê a diferença grande do que ele escreve pro Tennant do que ele escreve pro Matt Smith. Assim, ele tem muito mais abertura pra colocar aquela cena que ele pede pro garotinho lá da família da Abigail, pega uma carta, né? E aí toda hora, tipo, não é essa. Aí ele, na terceira vez, ele fala, mas você entendeu tudo errado, você não tá sabendo brincar. É, o Matt Smith, ele tem isso, eu já tinha reparado, e alguém fez um comentário lá no blog, eu não sei quem foi, quem estiver ouvindo, inclusive, posta lá se foi você, falando que o Matt Smith tem uma qualidade que é muito rara, que ele sabe interpretar com crianças, ele sabe dialogar com crianças, ele vira outra pessoa. Parece que são duas estão em cena. Você repara isso quando ele tava com a Milha no início da temporada, você repara agora com a criança agora do Kazran pequeno, você vê que é uma outra atuação, você vê que ele fica mais alegre, mais feliz, mais solto, mais palhaço. Parece que são duas crianças mesmo. É excelente isso, porque você se diverte com a atuação ao mesmo tempo que... É uma coisa séria, né? Deveria ser séria. Mas é uma característica do Moffat, né? Porque desde do Empty Child, do The Girl in the Fireplace, do Silêncio na Biblioteca, sempre tem criança. É, ele sempre gosta de colocar uma criança. Acho que ele foi testando todos os doutores, né? Colocou o Eccleston com criança pra ver, foi reprovado. Colocou o Tennant com criança, ok. Colocou o Matt Smith, opa, perfeito. Criança em todo episódio. É. Quando vocês estão no armário e ele diz Jerônimo, porque ele também não grita não, eu não entendi muito bem. Quando ele diz Jerônimo, o que vocês entenderam ali? Ele pega a chave de fenda sônica e um pedaço dela? Eu acho que ele fala que como o tubarão tá preso na porta do armário com a boca aberta, que ele tem duas chances de pegar a chave de fenda dentro do tubarão. E que as duas chances são os dois braços dele, que ele fala. E que depois, se ele não conseguir, que é a vez de Kazran pegar. Aí acho que ele deu a entender ali que ele se jogou no tubarão e puxou a chave. Isso que eu entendi também, mas não ficou muito claro, né? Parecia que ele ia se jogar dentro do tubarão. É. Pensei na hora. O braço. Tá? Esse doido vai pular dentro do tubarão pra buscar a chave de fenda. No meio da goela do tubarão. Eu não entendi como foi que conseguiu voltar só meia chave de fenda, né? A não ser que o tubarão tenha mastigado antes. É, e a outra ficou lá, assim, não sei quantos anos, né? No estômago do tubarão. E a bateria não acabou. É. Chave de fenda são digestíveis e não acaba a bateria. É, deve ser, a bateria dele deve ser da mesma do celular do Jack Bauer. E ainda bem que esse tubarão também não tinha nenhum predador, né? Que senão já tinha sido morto há muito tempo. Tipo, há 70 anos atrás. Então, outra referência também que Dunda pode negar é aquela cabine que é muito Star Trek, né? Completamente, uniforme, divisa de marinha, tudo nos ombros. Até o piloto com aquele óculos sobre um dos olhos, a lente, eu olhei George LaForge, na nova geração. Na hora eu falei isso. Só faltou a tripulação pra estar de camisa vermelha, né? É. Não, mas aí ia morrer todo mundo, não ia ter jeito. Não, e o contraste, né? Porque lá, embaixo no planeta, é tudo escuro, bem steampunk, né? Bem aquele cenário bem depressivo, triste de Natal. E lá na nave, tudo branco, com lens flare, né? Lembrando bem a Enterprise do filme novo. Exatamente. Bem contrastante. É, eu achei legal isso, esses dois ambientes se contrastando. Isso, inclusive, bem depressivo, acho que até em função do próprio velho, né? A casa dele, você vê que também que é uma cadeira, uma lareira, um quadro, alguns móveis, mais nada, né? Naquela sala imensa. Então acho que acaba até refletindo na cidade, em volta dele, o próprio humor dele, como o homem fala no início pro doutor, que quando o senhor Sérgio, que tá com mau humor, que ele desconta no tempo, né? No clima. E outra coisa legal é a cena Sherlock, né? Ah, doutor, numa olhada, vai e deduz toda a história, né? Você tá, tem aquele quadro, deve ser seu pai, tem uma árvore de Natal, você tá longe dele, as cadeiras estão longe, você morre de medo dele, você não olha pra cara dele, blá blá blá blá. Não só isso, como o jogo de câmera também. Ah, o jogo de câmera é espetacular. Isso, aquele zoom, aquela... É, referência clara à série nova, né? Sim, isso me lembra o segundo episódio da Baleia, da quinta temporada, com a Inglaterra inteira nas costas. É, o mesmo cara que escreve, né? Pois é, né? O cara quis fazer uma autorreferência. Alguém mais quer falar alguma coisa pra gente? Fala, Pri. Não, eu achei muito bonitinha a cena de toda a inocência dele eles vão se beijar, que o menino vira lá e fala, ah, ela vai me dar um beijo, o que eu faço? Ai, não, não. E ele todo nervoso, igual o menino, eu não tenho a menor ideia. Eu achei bonitinha essa inocência dele. É, o doutor vira pra ele e diz, né, você fica corado, desengonçado, nervoso, desajeitado, como você tá mesmo? É, e você já parte do plano, então você já tá, só seguir o plano. Finge que é parte do plano. É, e o doutor ficava sem graça, saía de perto, ai, não quero olhar, né, ele ficava tímido, eu achei uma graça essa, colocar a inocência desse jeito. É, né, porque esse doutor, ele não sabe lidar com as pessoas, ele não tem muito trato. É, inclusive ficou claro isso com o Rory e a Amy também, né, sempre que o Rory e a Amy tinha uma cena de amor, o doutor ficava desconcertado, né, ficava... ficava perdido. É, e quando eles estão se beijando, e aí... Nossa, como vocês conseguem ficar tanto tempo assim, vocês respiram pela orelha? Eu acho que foi por isso até que o doutor se livrou de Amy e Rory na lua de mel, viu? Ó, fiquem longe, porque eu não quero ficar apresentando as cenas. Quero segurar a vela, né? É. Tá, então, cada um então fala o que achou do episódio, né? Fala do se gostou, se não gostou e tal, e dá uma nota. Bom, o meu parecer do episódio. Eu achei que foi um episódio perfeito no que se propôs, a história é muito forte, o episódio foi muito bem construído, a história, a produção, sabe? Eu acho que em termos de produção foi bem acima da média. Me comoveu, né? Então, já, assim, vários objetivos do episódio, pelo menos pra mim, foram atingidos, né? Que é mostrar uma história de Natal comovente e tudo. Eu acho que o Moffat, ele faz isso, ele faz contos de fadas que variam entre sombrio e emocionante, né? Isso tudo, é, como eu falei, é tudo, na verdade, o que, que é, é ciência, né, entre aspas, o que, que é, tem, tudo tem explicações pseudocientíficas, mas se você olhar por um olhar mais ingênuo, é magia, né, aquela cena final da neve caindo, a cena final do velho com a mulher voando no tubarão, aquilo achei puro Harry Potter pra mim, né, eu não achei piegas no mau sentido, né, muita gente fala, ah, mas é muito bobo, foi over demais, assim, particularmente eu não achei over, eu achei que foi tudo na medida certa pra um especial de Natal, né, eu assim, tô 100% com o Moffat, com o Matt Smith, e assim, eu dou como um episódio de Natal, assim, e outra, não é porque esse episódio foi 100% de Natal, que todo episódio de final do ano vai ser tão de Natal assim, né? Eu acho que o ano que vem talvez seja, tenha um outro approach, tenha uma outra pegada, né? Assim, eu não acredito que ano que vem vai ser o, sabe, o Grinch, o vilão do especial de Natal, sabe? Tipo, ele vai ter que combater o Grinch que quer roubar quer destruir o Natal e o doutor vai lá atrás dele. Eu não acho que isso aconteça. Eu, pelo menos, espero muito mais do Moffat. E eu dou 9,75 de 10 pro episódio. O que é, assim, mais do que perfeito pra mim, assim, me deixou muito feliz, então eu dou 9,75. Talvez eu não desse uma nota tão alta se fosse um episódio regular de temporada, mas como episódio de Natal ele foi mais do que perfeito, 9,75. Eu achei como episódio de Natal ele foi o mais natalino de todos, o mais emocionante de todos os especiais de Natal, o mais comovente. Ele partiu de uma fórmula, digamos, vencedora, que é a história famosa, a história do Scrooge, já foi recontada em milhares de vezes, de milhares de formas, até foi contada de milhares de vezes, milhares de formas, até quadrinho Disney já recontou essa história, e de todas as formas é uma história emocionante. Ele soube usar muito bem os elementos do Doutor, viagem no tempo, a percepção do Matt Smith, o jeito do Matt Smith atuar com aquela forma dele meio treslocada, as respostas, aquelas respostas atravessadas com a do Papai Noel. Você pode conhecer como Father Christmas, Santa Claus, ou como eu chamo ele, Jeff. Aquela coisa daquela forma, mas é um episódio lindo, é de emocionar. Não tem quem não se emocione vendo esse episódio. Deram algumas atropeladas em conceitos já pré-estabelecidos, mas eu acho que, sendo só o fã muito radical e muito insensível, só o cara muito insensível, que não vai achar que vai ficar preso ao detalhe, que não, isso tá faltando e não sei o quê. Pra esse a gente bota aquele vídeo dos Muppets com o Mimimi Song. Bom, não é lamber sabão. Então eu achei um especial lindo, acho que talvez de todos o melhor especial de Natal. Eu daria, eu acho que eu vou na onda do Rod, vou dar 9,75. Olha, achei um episódio sensacional, assim, é como eu tinha dito, é revisitando um conto clássico com o roteiro de Moffat, acho que não tinha como dar errado. E pra garantir ainda mais a segurança, chamaram o Michael Gambon e chamaram a Catherine Jenkins, que também foram ótimas. E junto com o Matt Smith, não, realmente não tem defeitos. O roteiro foi, na minha opinião, foi fechado, foi bem tranquilo. E a história foi muito bonita, foi emocionante, todo aquele relacionamento do velho com o Natal, com a Abigail, com o pai dele. Foi uma coisa muito mais densa que o normal para Doctor Who. Inclusive até para uma série para crianças foi um tema bem pesado. Mas, realmente, com o clima natalino, não tinha como ficar ruim. Então, uma nota 10 pro episódio, não tem como dar 9,75, é coisa de quem não tem coração. Mas... Obrigado, você acabou de me fazer sentir com uma barra de pelo no peito. Nota 10, porque realmente... Eu não tenho o que falar do episódio, não tenho nenhum ai. Um episódio que eu assistiria 5, 6, 7 vezes seguidas sem tirar nem pôr. Realmente, dessa vez, uma fase superou. Melhor especial de Natal até então. E um dos melhores episódios de Doctor Who até o momento. Gostei muito do episódio. Primeiro vou falar a nota, depois eu vou justificar. Eu daria 9,5. Por quê? Achei que concordo com o que vocês falaram, né, da coisa natalina, da data, aquela coisa de mostrar emoção do pai, do pai autoritário, da doença, da amada, né, aquela coisa toda, da morte iminente. Mas, assim, eu achei que... Vou dar 9,5 porque eu achei que faltou mais a cara do doutor, mais aventura, mais alienígena, bem monstro. Aquela coisa da nave durou uma hora, não é, Ricardo? Durou um episódio todo ela caindo. Então, eu esperava, assim, mais gente sendo salva, mais aventura, mais nave, mais coisa, assim. Eu gostei muito do episódio. Como eu já tinha falado, chorei, me emocionei muito. Quando ele quase dá um tapa na cara dele, menino, né? Então, assim, é bem emotivo e tal, mas eu esperava, assim, uma coisa mais... Já, a gente já tá o quê? 6 meses sem algum episódio? 6 meses, né? Seis meses. Então, eu esperava alguma coisa, assim, mais eletrizante. Ô, Cláudia, só de você mencionar a cena, assim, eu lembrar dessa cena, já meu olho ficou mareado. Essa cena é o ponto sem retorno, né? Onde todo mundo começa a chorar, essa cena, né? É o ponto de inflexão. Tem uns mais exagerados que falam que já começaram a chorar quando o doutor chegou e viu os peixes voando, mas... Não, é bonita aquela cena dos peixes voando lá, que ele entrega o tubarão... É bonito, né? Assim, tudo é construído pra ser tocante. Mas, assim, quando eu fiquei mais emocionado mesmo foi essa cena do velho Kazran tentando bater, assim, se segurando na hora que ele ia dar um tapa nele, menino. Do Kazranzinho. Do Kazranzinho. Priscila? Bom, eu gostei bastante do episódio. Eu achei bem... delicado, eu achei comovente, eu achei muito bonito quando o menino falou pro doctor eu não queria que o tubarão morresse, mas ele ia te comer, não, ele não ia me comer, ele só tava com fome, quer dizer, o menininho soube ver isso e o doutor não... Eu achei bonito, né, me emocionei, não chorei, mas eu fiquei bem emocionada, e olha que eu gosto muito de Natal e de todos os especiais de Natal, e de toda bichinhos. A breguice, o quanto o Natal é piegas, mas eu gosto. Especialmente do Natal, eu gosto bastante. Como o episódio, eu achei que foi uma bonita história de Natal, muito bem contada. E o que eu achei mais legal de tudo é que o Matt Smith me ganhou mais um pouquinho, porque eu ainda não sou fã dele, e muito menos da Amy. E eu gostei que ela apareceu pouco, eu tive que ver pouco do biquinho dela, mas ele me ganhou um pouco mais nesse episódio, assim, me dá mais vontade de ver. E eu vou dar 9 porque eu sou chata. É. 10 por enquanto só o do Van Gogh. Esse ficou com 9. Não, mas 9 é uma boa nota. Where's the doctor? I've been running. Faster than I've ever run. Now it's time for me to stop. I'm going to need a SWAT team ready to mobilize street-level maps covering all of Florida, a pot of coffee, 12 jammy Dodgers and a Fez. Somewhere different, somewhere brand new. I wear a Stetson now. Stetsons are cool. We've been recruited. Recruited by who? You're going to have to trust us this time. You have to do this, and you can't ask why. In your hands, Amelia Pond. You see these eyes? They're old eyes. And one thing I can tell you, monsters are real. Agora vou perguntar pra vocês o que vocês acharam do trailer da sexta temporada. Vocês gostaram? Vocês deram muita vontade de assistir? Vocês não veem a hora de começar? Tá uma mistura de sentimentos, né? É a vontade de começar logo a assistir, com a frustração que a gente já sabe que vai ser interrompida no meio, né, a temporada. Mas, assim, pelo que deu pra ver, ele já vai começar a trabalhar já desde a primeira metade da temporada, o tema central, né, do silêncio, do abandono, de solidão, isso que ele já tinha falado em entrevista já. Assim, pelo que deu pra perceber, que ele falando as frases chaves que ele tava falando, né, que estou correndo mais que nunca, existem monstros, o silêncio, então tudo dá a entender que ele já vai trabalhar. Mas, assim, e deu pra ver a cena do episódio do Gaiman, acho que é do... É o terceiro, né? Então é o episódio que eu tô mais ansioso pra ver, sinceramente, é esse do Gaiman. Isso, terceiro. Inclusive, que vai começar já com o duplo, né? O duplo do que se passa nos Estados Unidos, né? E eu tô ansioso também por esse episódio, fora da Inglaterra, do Reino Unido, né? Ah, sim. Pelo episódio do Gaiman, e os outros três são lucro, né? Ou são é o outro, não sei como é que vai dividir, se vai ser 6-6 e o finale, ou se vai ser... Não sei como é que foi a divisão no final. Vale avisar que no blog lá do... universohu.wordpress.com tem as cenas do trailer, né? Isso, análise cena a cena do trailer que o Matheus fez. Então ele sai um trailer assim de temporada importante, ele faz a análise cena a cena. Inclusive tem a primeira cena, que são os cavaleiros lá do século 17, 18, que pra mim ficou parecendo muito ali os três mosquiteiros ali. É, dá a impressão dos três mosquiteiros. Três entrando na sala, século 17. É, e tá um de vermelho, de azul, né? E um outro marrom, parecendo umas verdes, os três chapéus, as roupas parecidas. É, dá a entender, pode dar a entender que são os três mosqueteiros, sim. É, se forem os três mosquiteiros ia ser sensacional o episódio de Doctor Who com os três mosquiteiros. Me deu a impressão de que aquele episódio é o do Gaiman, né? Porque... O Gaiman mencionou aquele episódio War Games, que é exatamente isso, né? São vários guerreiros de várias épocas do planeta Terra indo para um planeta guerrear. Então me pareceu que o mesmo episódio é o que aparece os nazistas, aparece os mosqueteiros. É, então sem favoritismos, mas esse tem tudo para ser o melhor episódio da primeira metade. Assim, sem, claro, o finale da primeira metade, né? Vai atender minhas expectativas de aventura, aquela coisa, aquela maluquice do Matt Smith. E eles estão, assim, bem diferentes. Eu vi um cabeludo, tem um bem cabeludo, bem barbudo. É o doutor. É o doutor, né? É o doutor. E o Rory também tá bem diferente. A Amy continua a mesma, pelo que eu vi, pulando, correndo. Mas eu acho que vai ser bem legal. É, eles vão ter que explicar como que o doutor ficou barbudo, né? Porque até então, no Time Lord, ele não cresce a barba nem o cabelo. É, pois é. Eles vão ter que explicar isso. Ou não, né? Ou simplesmente... Parece que ele tava prisioneiro lá do lugar, né? Tipo, fazia muito tempo que ele tava lá. Ah, ou não, ou simplesmente que... É, até o James Bond apareceu assim, o doutor pode aparecer também. É, eu tenho a teoria que James Bond é um Time Lord que a TARDIS travou na forma de um Aston Martin. Que é bem mais conveniente, né? É, porque ele já teve a reencarnação do Sean Connery, depois ele morreu e reencarnou no... Qual que é o outro? O que eu gosto lá, o Roger Moore. Antes do Roger Moore, que teve um só, depois o Roger Moore, então, enfim, né? É, o Percy Brosnan que apareceu todo cabeludo e barbudo lá, quando os chineses pegaram ele. É, o Roger Moore é o Tom Baker, né, do James Bond. Ah, esses homens de preto parece que são os mesmos que aparecem naquela animação do... Ah, aquela animação. Da Área 51. Se eu não me engano, até o personagem é o mesmo que aparece. Ah, esse novo chapéu dele é bem melhor que o Fez, né? Mas parece que o Fez sempre vai... Já tem lugar no coração dos fãs, né? Ah, mas o chapéu de cowboy é bem mais cool. Ah, sim. Se tiver ligação entre essa sequência... em que a River Song dá um tiro no chapéu dele e com a Área 51, bem, então não é Utah, é Nevada. Agora realmente ele cabeludo tá estranho. Não, e outra coisa, me deu a impressão pelo trailer que a presença da River Song, ao contrário do que se falou, vai ser grande durante a temporada, né? Pelo menos nessa metade da temporada ela apareceu em vários. Pareceu que eram episódios diferentes, né? Ela é uma atora marcada, na outra lá sem roupa ou com vestido decotado, em outra lá na Área 51, ou seja, ou o episódio vai ficar mudando de cenário várias vezes, ou ela vai aparecer em mais de um episódio, né? A gente não sabe em que momento que isso aconteceu pra ela, né? Eu vou chutar que isso aconteceu antes dela encontrar com ele na quinta temporada. Isso é que eles estão fazendo o caminho contrário, né? Ele encontrou ela da morte pro começo e ela tá no caminho certo, o caminho de conhecer o doutor, né? E as histórias subsequentes. É, porque vai explicar exatamente por que ela tava presa, né? Ah, tomara que explique, né? Que seja algo melhor. Ah, sim, o que tá sendo prometido é isso, né? De mostrar quem que ela matou e... Vindo da regressão, pra mim ela tá pelada. E, não é um vestido da Contagem. É um vestido Tomara que Caia. O Woody com olhos esverdeados, que foi, tá estranho. Isso eu achei estranho. O Woody com olhos esverdeados, já viu o Woody com olhos vermelhos. Woody com uma bola, detalhe, não é o cérebro. É um Woody talvez dos antigos, porque ele tá com uma bola ali no lugar. Tá com aquele equipamento de controle. É o domesticado esse. Não é um cérebro que os Woody andam carregando na mão. É, vamos ver, né? Vai dar algumas coisas. E agora, uma coisa que eu vi quando eu vi o trailer e revendo agora, a Amy cheia de marcas pelo rosto. Eu não sei porquê, mas eu também não acompanhei. Mas me lembra aquelas marcas no rosto, não sei porquê, me lembrou aquela cena do Exorcista com a personagem principal, cheia de marcas, cheia de cicatrizes sobre o rosto. E Riversong também tem uma parte que aparece cheia dessas mesmas cicatrizes. É, no braço, ó, tem umas aqui. É, não me pareceram cicatrizes, me pareceram... Marcas de... Não, pareceu caneta. Alguém foi lá e fez, sabe, aqueles quatro traços e um traço grande atravessando eles, né, como se fosse uma contagem ou algo assim. E também nesse trailer apareceu no último momento, né, o ET de Terra, que pra mim é o mais assustador até agora, é Doctor Who. É, parece que aqueles bonecos gigantes também vão ser bem assustadores. Ah, os bonecos com hidrocefalia. É. Que os bonecos cabeção de Olinda. Bom, então é isso. Acho que todos nós ficamos emocionados com o episódio e ficamos entusiasmados com o que vem por aí na sexta temporada, né? Oh, com certeza. Antes de me despedir, eu queria avisar que você que tá ouvindo, você pode mandar o seu áudio com a sua opinião sobre o episódio de Natal. Se você que ouviu e ficou com vontade de opinar e falar o que você achou, manda pro e-mail rodreis.com@gmail.com, um áudio curto, sucinto, né? E 15 dias depois do dia que sair esse episódio, vai sair um episódio só com os comentários de vocês. Isso se tiver o suficiente, né? Que se duas pessoas mandarem, tem que mandar bastante gente. Vocês que ficam no comentário discutindo teorias de paradoxo temporal, de crises no tempo, aproveitem agora e falem o que acharam do episódio, o que acharam de errado, que não tem nada, e mandem o arquivo pro Rod. Isso, vai. Vocês já sabem, arquivo MP3 sem áudio de fundo. Porque senão fica uma merda a gravação. Uhum. Se puder gravar numa mesa de som, melhor. Bom, grave com o equipamento que você tiver disponível. Aluga o estúdio, né? Seria bom. Sim, entendeu? Não deixe de acompanhar o universo.wordpress.com, que lá vai estar a data, o prazo para mandar o seu áudio. E, entre outras coisas, sempre tem notícia do universo da série que todos nós amamos. Com certeza. E aí, de agora até abril vai ser um longo caminho sem Doctor Who, infelizmente. Mas vai ser um bom caminho, cheio de trailers, de notícias e de novidades. É isso aí. E aí, vamos ver se ano que vem a gente tá de volta pra falar dos episódios, né? Se ninguém morrer, volta todo mundo. Que horror! Só porque eu dei 9, você quer que eu morro? Ele já tá falando, ele já falou que quem deu nota abaixo de 10 vai se juntar lá ao Cedric pra matar cachorrinho. Eu já falei que vou buscar minha escopeta. Ah, não. Me chama pra fazer outra coisa, matar cachorrinho não. Então é isso. Agradecer primeiramente a Cláudia e a Pri, que participaram. Foram boas aquisições femininas ao episódio. Ah, obrigada a vocês. Espero que eu tenha colaborado de alguma forma, falando aí alguma coisa. Alguma coisa quando você editar vai cortar um bocado, né? Mas estamos aí. Espero ser convidada para os próximos. Ah, com certeza. Tanto você quanto a Pri já estão mais que convidadas. Ah, obrigada. Então, também queria agradecer a oportunidade de participar. É sempre gostoso. É sempre bom falar de Doctor Who, né? É bom. Às vezes é que eu sou um pouco chata com essa nova fase do Doctor. Mas eu tô melhorando, eu tô gostando. Tá bom? Você deve perceber que o Matt Smith é o melhor doutor até o momento. Ah, não é. Mas ele tá num caminho certo. Tem um futuro promissor esse rapaz, né? É, um dia ele chega lá. Então é isso, valeu Breno e valeu Ricardo. Valeu. Valeu. Boa noite. E obrigado pra quem ouviu e até a próxima. E até a próxima. Feliz ano novo pra todo mundo. Né? Ah, sim. Espero que vocês tenham tido um Natal. Vocês da gravação e os ouvintes, espero que vocês tenham tido um Natal bom, né, na companhia do doutor, e que vocês tenham um ótimo ano novo. Feliz ano novo pra todo mundo. Poderia ter sido melhor se eu ganhasse um tarde de presente de Natal, mas eu não ganhei, então... Não, você já tem uma tarde, você tem que pedir um modelo novo, que não atrasa. Pois é, né. Inclusive você consertou hoje, né, hoje dá com a Cláudia, e a Cláudia não deixou atrasar. É, então. E quem é? Ela que manda na tarde dele. Vou deixar. Agora eu vou vir junto, então a gente vai vir junto. Ele já tem uma companheira pra tardes dele. A gente vai chegar na hora. Só faltam mais 4 agora pra completar o time. É, precisa de 6 pra pilotar a tarde. 4 filhos agora, mais 4 filhos.